Você está ouvindo o Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e era uma vez uma base em Marte. Tá, Giovana! Tudo bem? Aqui é a Kellen e o radar captou algo estranho. Que merda! Que bosta, não? Que merda, não? Não, é massa isso aqui, que é negócio. Não, a gente começo, meio e fim, nunca, tá ligado? Dá certo. Aí sempre o negócio do meio, sempre a parada do meio, tá muito perto do começo, tá ligado? Aqui é o Vinícius Hidalgo e nada pode voltar pra Terra. Eita porra, fudeu. Meu Deus do céu. Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui com mais um Estranha História aí, né, cara? Dessa vez vai ser uma Estranha História sério, científico. Só que não, né? Vamos trocar uma ideia hoje sobre Marte, né? Vamos fazer uma Estranha História em Marte, uma história aí relacionada com Marte, etc e tal. Então, pra você que nunca ouviu Estranha História e tá ouvindo pela primeira vez, é aquele esquema. Cada um fala uma frase e a gente vai montando a história. Ninguém combinou nada, ninguém sabe o que vai acontecer, então seja o que Deus quiser. Mas a gente vai dar merda, está atendendo a níveis. Tá transbordando, tá vendo? Mas a gente vai trocar essa ideia maluca só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera, chegamos a mais um estúdio... Recadinhos da galera, Raulzão. Oi lá, pessoal. Oi lá, é um misto de oi com olá. É. Muito bem, leitura de recadinhos do nosso programa de... Zumbizes. Zumbizes, não. É, qual que é? Mas não tem a menor ideia. Não sei, porra. Eu não lembro. Ah, é a Lua. Sobre a Lua. Lua? Caraca, já não saiu da Lua? Ah, é verdade, é o anterior. É verdade, é que eu sempre esqueço. Muito Luar, a Lua me traiu. A Lua me traiu, meu pai. Então vamos lá, vou aqui ler o primeiro e-mail aqui do Fébio Lourenço, que diz assim: fala, galerinha, quase meia hora de podcast e praticamente só risadas com a leitura de e-mails. Ha, socorro, chorei de rir. No começo da minha jornada com o podcast, eu pulava a leitura de e-mails, pois queria chegar logo nos episódios atuais. Todo mundo faz isso, não tem problema, normal. Mas não recomendo. Mas depois percebi que muitas das piadas e apelidos internos surgiam nas leituras. É, exatamente. Da aranha, você só vai ver na leitura. Verdade. Não, os e-mails, cara, eles são parte integral do ACC. Não tem jeito, sabe? Tem coisa que rola aqui que não rola no programa, etc. Como ele falou mesmo aqui, né? É. E quando não temos e-mails, parece que falta algo no programa. Tem alguma vez que não teve e-mail? Eu acho que só quando a gente tá de férias, ou provavelmente deve ter tido alguma emergência. Eu acho que quando a gente fez o negócio do ACC Corp, né, pra ajudar aquela instituição de caridade lá, o Sítio Agar, também não teve e-mail, que foi uma brincadeira e tal. Mas geralmente tem. É. Esse episódio ficou parecendo uma mistura de RPG com Estranha História, é verdade. Faltou rolar os dados para saber como seria o desenrolar de algumas situações. Que tal um RPG com esse tema? Já vi em alguns podcasts e fiquei bem divertido. Os zumbis sobrevivem como por tanto tempo? Eu acho que não, né? Porque já estão mortos, então acho que eles já... Então, pelo que eu andei lendo de anatomia de zumbi, né? Das pesquisas que o pessoal faz, etc. É meio que um misto de movimentos musculares e bactérias, tá ligado? São algumas bactérias que, em tese, manteriam eles vivos e comeriam, se alimentariam daquilo que eles comem. Porque eles não têm sistema digestivo, né? Então seria um pacto entre eles e as bactérias, mais ou menos o que acontece com a gente, com o nosso estômago, né? A gente tem bactéria no estômago, etc, que a gente tem um acordo com elas. Vocês ficam aí de boa, na boca mesmo, né? Na boca a gente tem 1 bilhão de bactérias aí, que tem um acordo conosco e vivem em paz. É nesse esquema. E pra se mexer, é basicamente um movimento muscular, sabe? É um pouquinho de tecido muscular que eles têm ali que contrai e consegue se mover e tal, porque eles não têm pulsação, não têm pressão arterial nem nada, né? É verdade. Mas os zumbis também vivem, né? Tipo, ele simplesmente... tempo, né? Mas depois ele acontece que a gente foi no programa, desintegra, recompõe. Vai prodecendo, e vai desintegrar e virar menos geleia. Menos da série do Walking Dead, que estão aí na Terra faz... Ah, assim. Do Walking Dead... Mano, a série do Walking Dead corta até a grama, então beleza. Eita, porra, eu tô gravando e chupando chiclete, agora que eu percebi. Aí, ó. Viu, dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não precisa ser cana, mas dá pra chupar chiclete. Ai, caralho. Aí ele continua aqui. Somente fazendo fotossíntese nos momentos de escassez de seres humaninhos? Porque pra mim, apesar de mortos vivos continuar sendo humanos... É. Humanos continua, mas não continua. Mais ou menos, que até ele diz, né? Meio bugados, enfim. Não faz sentido que fique vagando apenas procurando por pessoas pra se alimentar e no resto do tempo. No resto do tempo ele ficou cortando grama, porra. É, isso é uma questão interessante, porque o que a gente falou no programa, tem vários tipos de você virar zumbi, né? Vírus, etc. Coisas mais ritualísticas e tal. E se você for analisar a fundo, dá pra fazer um programa depois só sobre isso, o comportamento do zumbi, se realmente acontecessem e tal. Porque geralmente é muito jogado, assim, né? Esse negócio que o Raul tá brincando de cortar grama, não sei o quê, isso já poderia entrar naquele zumbi da mente, né? Que a gente falou lá, que o cara pode ter um distúrbio, alguma coisa assim, e o cara fica repetindo um comportamento que ele já fazia antes, né? Só que o zumbi clássico mesmo, não tem sentido ele ficar fazendo isso aí, porque, né, ele praticamente não tem cérebro mais, não consegue nem pensar, né? É uma coisa meio, entre aspas, instintiva. Só que é bizarro, né, cara? É zumbi, então não dá pra levar muito a sério. É, exatamente, foi o que você falou. Tem um filme que eu assim, que teve filmes, na verdade, vários, o Day of Dead, Fido e o The Land of Dead, que mostra a questão do do zumbi conseguir, ele começa a repetir coisas, por exemplo, um carteiro, né? Ele começa toda vez a fazer o movimento que ele fazia quando ele era carteiro, né? Uma pessoa que era, sei lá, jardineiro, ele mostrou ele cortando grama, tá, essas coisas. Sim. Assim, tipo, entendeu? Mas praticamente eles não têm, eles ficam sempre vagando, eu acho que nem um animal com instinto, tá ligado? Ele quando alguma coisa chega perto dele, vai atacar, enquanto isso ele vai ficar sempre vagando. Né? Exato, é. Ao menos que tenha um clube secreto de zumbis que a gente não saiba, né? Verdade, os Illuminati zumbi. É. E aí ele continua aqui, sem me estender, coração bundinho, bujundas para todos. Valeu, Fébio, e isso aí, a gente espera que um dia a gente entre no clube dos zumbis, né? Porque vai que tem o furo lá, né? É uma, deve ser uma beleza. Valeu, Fébio, pelo seu e-mail, e realmente, cara, esses zumbis aí estão carecendo de explicação, porque tá tudo muito subjetivo. O nego fala que é zumbi, já era, tá parecendo os heróis da Marvel, né? É verdade. Muito bem, vou ler aqui o e-mail do Henrique Moura. E ele manda aqui: fala, galerinha, sou o Henrique aqui de Salvador e vocês me acompanham enquanto lavo louça e arrumo a casa já faz alguns meses. Obrigado pela ótima companhia. Achei muito engraçado o último programa, ele tá falando aqui do programa de zumbi também. A gente tem um monte de e-mail na caixa aí que a gente vai lendo aos poucos, tá? Não fiquem preocupados, não. E decidi que nunca comprarei uma bicicleta já pra não cair na bobagem de usá-la em um apocalipse. Compra sim. Tem que comprar. O Yudi vai ficar revoltado, né? Vai, agora ele vai pegar a calói dele e vai ir na tua casa, perto da Bahia. Ih, rapaz, do lado tá ferrado. Ai, ai. E ele manda aqui, ó: gostaria de trazer o meu ponto de opinião sobre a realidade dos zumbis no apocalipse. Porque eu achei que a imaginação de vocês foi muito leve, considerando os zumbis uma coisa muito de boas pra encarar e fugir. Eu fico pensando que chances teríamos caso enfrentássemos monstros do tipo que aparece em Left 4 Dead 2 ou Last of Us. Ah, mas no começo a gente estabeleceu, Henrique, que a gente ia tratar do zumbi clássico, né? É, a gente até falou, né, que a gente tava discutindo lá o vírus, como fala, também tem a raiva. A raiva, até, bactéria. Bactéria, até a questão de religião também, né? Sim, droga, etc, né? É. A gente estabeleceu no começo que ia ser o zumbi clássico e tal, né? Lógico, que se fosse esse zumbi aí, seria diferente, ia ter que ter outra pegada, né? Até porque, cara, se for aqueles zumbis do Left 4 Dead, monstro gigante, que cospe lava, esse tipo de coisa, cospe ácido, né? Dá uma língua de 50 metros, é impossível até explicar cientificamente essa porra, né? É, aí a gente não tinha que fazer uma piscina, a gente tinha que fazer um lago em volta da nossa casa. Um lago de ácido, porque essas porra... Então... E ele manda aqui, ó. Então, pra expandir a mente da galera quanto à merda que podemos nos meter caso haja um apocalipse, quero apresentar o cenário de Crossed. E ele manda aqui a recomendação da HQ Crossed. Não recomendo. Ó, ao mesmo que você tenha maior de 30 anos, gosta de gore pra cacete, você pode ler. Se você gosta de filme sérvio, né? Aí você vai lá e lê. Sérvio, filme, essas coisas. Se você. Ó, é o Gert Ennis. Gert Ennis é meu maluco da cabeça, né? Que é o autor dessa HQ. Cara, é tanta coisa. Eu só recomendo o Senhorito Espectador. Tá ouvindo a gente? Coloca só Crossed, né? Crossed no Google Imagens. Só isso. Eu só te recomendo isso. Aí, se você quiser seguir em frente, segue em frente. Mas não vai culpar a gente depois. É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Eu, quando eu li, eu falei, o que eu tô fazendo? Eu já tava na quinta edição. Doente da cabeça eu sou. Vi as pessoas na rua queriam matar a gente. É tipo essas coisas, né? É umas coisas extremas. Então fica aí a recomendação da HQ Crossed, né? E aí, com as palavras aqui do nosso querido Henrique e também do Raul, que é o nosso mestre das HQs aqui. E ele finaliza aqui, ó. Abraços e continuem com o ótimo trabalho de vocês. Pô, obrigado, Henrique, pelo e-mail, cara. Manda mais pra gente, tamo junto e continua ouvindo aí. Valeu, Henrique, é isso aí, mano. Manda as ideias aí. Por favor, que você espera que um dia aconteça um pouco aí, não seja que nem o Cross. Não, já me mato já de agora. Muito bem, senhoras e senhores, antes de programa nós temos dois recadinhos rápidos e importantes aqui para dar. O primeiro é sobre o Padrim do Alguma Coisa Cast, olha aí, a gente não vai ter mais Patreon, como a gente tinha antigamente, não vai ser mais esse depósito direto que tá sendo aí, né, de depositar lá na conta da Kel, etc, mandar uma mensagem pra gente, aquela coisa, agora vai ter o Padrim do ACC. Então a gente vai dar o segundo recado agora, que são as férias, e quando a gente entrar de férias, o Padrim já vai estar no esquema lá. Quem quiser ajudar, entra no Padrim do ACC, já põe lá a graninha lá, que já ajuda a gente bastante. A gente teve uma perda foda de patrões por conta do Patreon, né? Que fudeu a gente durante muito tempo, e a gente foi pra esse depósito direto, que é chato de fazer, eu entendo, as pessoas não gostam e tal, e agora a gente decidiu fazer o Padrim, porque até alguns patrões falaram, meu, faz o Padrim que é melhor, a gente põe lá o depósito, já vai no esquema e pau no gato, né? Então vai ter o Padrim do ACC, aguardem aí, ajudem a gente, porque fone não cai do céu, infelizmente. É, verdade, e eu sei como que é isso. É, né? Temos aqui o maior quebrador de fone, né? E ajuda também os outros projetos, né? Pra quem não sabe, quando você entra de patrão, agora vai ser o padrinho, né? Do ACC, você ajuda o ACC, ajuda o TPM também, que é o dinheiro do padrinho do ACC vai pras meninas do TPM, e você ajuda também o Paráxene, porque querendo ou não, o Paráxene é feito por mim com o fone que eu comprei com o dinheiro do Patreon do ACC. Então você ajuda três podcasts de uma vez só aí ajudando o ACC, e lógico, motiva a gente a continuar, né, cara? Querendo ou não, com não certeza. É fácil colocar três podcast no ar aí direto, um deles é uma porra do audiodrama que tem que ser escrito, dá um trampo do caramba, o outro, o maior trampo que as meninas fazem e tal, e aí do ACC, com mais ACC, uma cabeçada de coisa, né, então ajudem a gente no Padrim, fiquem ligados aí. É, ajuda a gente, que é que o Febrino, ele tem o poder do Dr. Mahat, se multiplica, só que ele tem vergonha de dizer isso, entendeu? Por isso ele consegue editar 40 casts no mesmo dia, né, claro. Tô dormindo igual o Davi, tá ligado? Eu dou dois cochilos de 3 horas por dia, assim, já era. Um de noite e um de tarde, acabou. Dá certo, pra caramba. Muito bem, último recadinho aqui, antes de ir pro nosso querido Estranha História aí sobre Marte, é sobre as férias do ACC, né? Estamos entrando de férias aí, ó. Esse programa aqui já tá no ar, vai ser maneiro aí, vocês vão ouvir. O próximo programa vai ter a última leitura de recadinhos e aí vamos entrar de férias. Mês de julho todo vai ser férias do ACC. Vai ter programa todo dia? Vai ter programa... Todo dia não, né? Todo dia você... Todo dia aí fudeu de todo mundo, inclusive você. Vai ter programa toda semana? Vai ter programa normalmente. Não esquentem a cabeça, não. E a gente tá com... Olha, esses temas que vão entrar nos programas de férias e os temas que a gente tem pra frente, cara, tá muito foda. Tá muito foda mesmo, tá ligado? Tá, tá foda, né? Que o Febrinho sempre pega sugestão de todo mundo, isso aqui é legal, né? E, mano, tem umas coisas diversificadas pra porra, então tá maneiro pra caralho. E férias tá aí, né? Julião, curti a praia dentro do meu quarto, claro. Curti a praia no Google, né? Põe lá na praia no YouTube e fica jogando videogame. É isso aí. Ah, a gente vai ter uns temas bem maneiros, fiquem ligados. E já falo logo, vai ter um programa especial sobre o livro Dia do Coringa. Se você ainda não leu esse livro, leia que dá tempo. Se você ainda não leu e sabe que não vai ler porque você é um preguiçoso do caralho, não tem problema. Dá pra você ouvir esse programa normalmente porque ele é um programa muito filosófico, né? Esse livro fala muito sobre filosofia, sobre a nossa relação com a vida. Então, cara, se preparem que os próximos temas do ACC estão fodas pra caralho. Pra caralho mesmo. E agora, Raulzão, sem demora, vamos entrar no nosso foguete aqui e ir para Marte, numa estranha história aí de marcianos, aracnídeos, reptilianos. Certo, diabo, capetudo, tem tudo nessa porra, tem de tudo. Muito bem, então a gente já tem aqui o começo da nossa história, né? Que seria a sinopse, começo, meio e fim, que nunca dá certo. Nunca é começo, meio e fim. Que era uma vez uma base em Marte e o radar captou algo e nada poderia voltar para a Terra. Vamos lá, então. A base em Marte visava terraplanar o planeta. Eita. Ela botou um negócio massa, hein? Pra gente criar. Ai, ai, ai. Será que a galera sabe o que é terraplanar? Ou tem que... deixa a Terra plana. A galera vai achar que é deixar Marte plana. Feita a Terra, né? Porque todo mundo sabe que a Terra é plana. A Terra não é uma esfera. É verdade. Tá achatando, né? Pô, deu spoiler do final da história aqui. Marte plana. Ei! Eles queriam lotear Marte para fazer novas residências. Eu gostei da confiança. Eles queriam. Começou bem, galera. Lotear Marte. Ai, caralho. Nossa, a Terra está sendo destruída. Vamos lotear Marte para fazer novas residências. Capitão Phillips estava indo para a área 43 do planeta. Eita, pô! Olha os personagens chegando aí, ó. Capitão Phillips, será que vai ter um Panasonic? Bela piada, hein? Pensei que ia falar que ia aparecer piratas somalianos, tá ligado? Os caras vão minerar mais pra fazer pilha. Ai, Capitão Duracell. Ai, cara, sou eu. Eu também. Sempre. Ai, vamos lá, então. Capitão Phillips estava indo para a área 43 do planeta para verificar os dados da biosfera. E aí, hein? Cheio de termos científicos. Porém, no caminho, foi interceptado pela responsável. Pode deixar em aberto, Kel. Vamos deixar. É, você pode deixar assim. Tá bom. E vai ficar com esse. É uma nova língua em Marte. Em Marte eles falam kikiki. Porém, no caminho, foi interceptado pelo responsável. Aí, já que a Kel falou kikiki, Quitéria. Que falou para o capitão. Já sabemos que o Capitão Phillips é gago. Foi interceptado pela responsável, Quitéria, que o avisou sobre as cavernas daquela área. Eita porra. Phillips disse, mas o que há? Mas o que há, velhinho? Que há, velhinho? Ai, meu Deus do céu. Tá. Quitéria, então, respondeu. Encontramos resquícios orgânicos estranhos. Realmente, resquícios orgânicos? Qualquer resquício orgânico em Marte vai ser bem estranho. Mesmo com um aviso, o capitão continuou sua jornada. Ele cagou pra mim. Sim, mãe, ela deu um piso, ela não falou, volta. O cara Caralho, o Whindersson fudeu tudo a história. Tá vendo como que é? Não tem ali um diálogo, um negócio. Foda-se, vou continuar andando que eu quero ver planta nessa porra. Eu quero ver a samambaia, como é que tá. Vamos lá, então, vamos continuar, né? Vamos lá. Chegando à biosfera, percebeu que as plantas estavam gigantes. Ih, caramba, velho. Porra, quer dizer que Marte já tá assim, é? Planeta selvagem. Não, a biosfera é tipo aquele, tipo um... Como é que fala? Quando você faz pra plantar assim, que você cobre com plástico, tá ligado? É, estufa. É, tipo estufa. Uma estufa gigante, é. Ah, tá. Biosfera é outra coisa. Pra mim. Acho que eu que falei merda. Você queria ter falado estufa, mas então, assim, biosfera. É. Biosfera aqui na Terra é o... É tipo... as plantas e os animais da gente, tá ligado? É, estranha então... história, né, pai? Não dá pra... O nego tá chamando um furacão de vulcão. O cara vai verificar os dados da biosfera. A mina chega e dá um dado importante da biosfera. O cara fala, foda-se. Não, vou não acredito em você. Eu não acredito em você, quero ver no computador. Capitão Phillips, então, foi ter com seu amigo Giocondo sobre o porquê. Nossa, que horrível. Giocondo, velho. Que isso, maluco. É uma amiga. Pra você ver a diversidade da base, cara. É, né, cara? Puta que pariu. Ai, que tera, Philips. Peraí, escutei com seu amigo Giocondo sobre o processo de fertilização. Nossa, que isso, velho. É pro cérebro funcionar, tem que dar um... Marte é foda, né, cara? Pouco oxigênio, é, vai, não. Né? Dá um trampo da porra. Não, o Capitão Phillips era de boa na Terra. Quando ele pisou em Marte, ele ficou gago, tá ligado? Ah, o nome Giocondo é o quê? É de que nacionalidade? É italiano, né? É meio italiano e meio Brasil, né? Porque vem de Gioconda e de Anaconda. Como ele é homem, aí é Giocondo. Certo. O capitão perguntou, como é que tá o processo? Que filho da puta. Ele não perguntou assim, não. Ele perguntou, como é que tá o processo? Ah, é? Verdade. Como? Tá o... Pro processo. Ele cospe na cara do cara. Esse tipo, é... eles são de capacete, tá ligado? Processo de fertilização é isso aí, né? Os perdigotos do Capitão Phillips que tá ajudando o Marte. É. Por isso que ele fica andando, tá ligado? Que ele fica falando e cuspindo e vai crescendo planta. É, vamos lá. O Capitão perguntou, como é que tá o... Aí o Giocondo disse, bem, tá bem. Sacanagem. Tá de boa, valeu. Vamos lá, então. Giocondo respondeu, tire o seu capacete e você verá. Eita! Giocondo tá puto. Aí o capitão responde, mas o capacete é transparente. Eu já tô vendo. Tá viajando, Giocondo. Eu sei, pô. O capitão cuspiu tanto no capacete que ele não conseguiu ver mais nada. Tá tipo quando você toma banho, assim, o espelho fica embaçado. Capitão Phillips, então, tira o capacete e consegue respirar normalmente. Eita, pô, é disso que eu tô falando. Aí sim, caramba, o capitão é foda, velho. Ele, sem hesitar, tá ligado? Tira o capacete, ele tirou, tam. Puro, caralho, velho. Não tava aguentando mais aquelas babas na cara. Mesmo. Não tava aguentando mais aquelas babas na cara dele, tá ligado? Então, graças a Deus. Surpreso com a evolução do planeta... Surpreso com a evolução do planeta, ele decidiu pegar os dados. Que bosta! Ele, muito bem. Imagina, eu tenho um trabalho que eu faço. Meu Deus, tô surpreso. Põe aqui pra mim essa imagem no pendrive aqui, ó. Obrigado. Até amanhã. Passa essa planilha aí, Daxel, pra mim. Mas o seu comunicador tocou. Eram os cientistas da base 42. Da porra. A ver o universo e tudo mais. Verdade, né? A base 42 era a base onde eles testavam o comportamento dos animais vindos da Terra. Eita, povo! Eu tava pensando em destruir a Terra, já não vai dar mais, porque tá vindo bicho de lá. Não, mas peraí, porra. Minha entrada, tem que lembrar da minha entrada. Ah, é, né? Nada poderia voltar à Terra. Nada para a Terra. A base 42 era uma base onde eles testavam com o comportamento dos animais vindos da Terra. Puta, eu teria um negócio foda pra falar agora. É uma pena. Peraí, mas eu... Não, os cientistas informaram que 3 cachorros sumiam. Haviam sumido. O que explicavam o cadáver do astronauta que eles encontraram semana passada? Puta merda, velho. Já teve o primeiro homicídio em Marte, primeira morte em Marte. E os resquícios orgânicos da caverna? Estranha história, Kel. Estranha história, cara. A gente vai colocar isso aí em algum lugar, a gente vai colocar, entendeu? Daqui a pouco aqui é a primeira parte, aí tem o break, daqui a pouco vai a segunda, depois junta tudo. Encontraram um cadáver da semana passada. Maneira que faz uma semana que o maluco morreu. Agora que avisaram, só pra avisar, saiu 3 cachorros aqui, tá? Faz uma semana já. O corpo estraçalhado, claramente mordido de cachorro. Que será que aconteceu, hein? Agora que eu vi que escrevi ali, ó. Encontraram semana passadão. Não tem um sabadão, vai ter semana passadão. Capitão Phillips, então, subiu no seu transporte de 2 rodas e se dirigiu em direção à base 42. O seu transporte de 2 rodas chamado de moto. Caramba, velho. Eu fiquei imaginando aqueles negócios de shopping, tá ligado? Aqueles patinetes de shopping. Em Marte, o cara andando com uma porra daquela. Nossa, velho. Aquele de equilíbrio, né? Que você vai pra frente e pra trás. É aquele que tem um guidãozinho assim de guardinha de shopping. Vemos como ficou muito. Como a tecnologia tá bem massa, tá ligado? Agora já tem um daqueles. A noite em Marte é um frio do caralho. Por isso que os caras querem pôr Jeep, coisa fechada, né? Não, vamos pôr aqui um pedalinho. Um patinete, vai lá. Um patinete. É só pra de manhã, tá ligado? De noite você não é proibido andar. Vamos lá. Capitão Phillips então subiu seu transporte 2 rodas e foi pra onde, Kel? Pra base 42. Oh, tchau, Jocundo! Ele, ó, Jocundo, fica aí que eu vou lá resolver esse problema. Mas vamos todo mundo junto? Não, apenas eu. Ai, caralho. Capitão Phillips subiu 1 milhão no veículo de 2 rodas. Adeus, preciso ir lá. Aí saiu na moral assim, ó. Tipo, 2 por hora, tá ligado? Aquela porra. Ah, não, é porque ele sabe que, tipo, não, o Giocondo vai cuidar lá das coisas fazendo na 43 e eu vou aqui resolver essa parada na 42, tá ligado? E a Quitéria tá parada lá no meio do nada, assim, ó, com os bracinhos pra baixo. É da puta, era pra ele ter voltado. Tem planta gigante, problema na caverna, e ele falou, foda-se, vamos para 42. Vamos lá, fugiram 3 cachorros. Depois de uma hora de deslocamento, encontrou algo no meio do caminho. Eita, porra. Era só a Quitéria. Era só uma rocha, aí ele passou. Mas era apenas uma rocha. Depois de uma hora de deslocamento, encontrou algo no meio do caminho. Eram fezes. Porra, só com um negocinho de mar mesmo pra ficar bem devagarzinho, ver fezes pelo caminho. Se fosse uma moto mesmo, nem ia ver, tá ligado? Foda-se. Ele lá bem devagarzinho. Nossa, fezes. Fezes marcianas. Maldito Marte, cagão. Ah, Ai, tem um ET cagão aqui! Dá um gritão, né? Quem cagou aqui? Já falei que não pode cagar mais. Ai, velho. Que ótimo. Mas ele tá se deslocando por dentro da base ou ele tá, tipo, no meio da areia de Marte? Ah, eu imaginei ele no meio da areia. Ele tá indo de uma base pra outra. Ele tava na 43, né? Ele tá indo pra 43. Eu achei que tinha um corredorzão, assim, por dentro. Caralho, tem 43 corredores que atravessam o planeta inteiro. Mas o Luiz falou, depois de uma hora, eu falei, tá, porra, assim... eu achei... Ó, primeiro, caramba, velho, a gente tá com tanta incongruência aqui que não dá nem pra... Ah, que fala disso? E, tipo, a gente nunca chegou com ele na base 43. Nunca disse que ele chegou, tá ligado? Mas ele chegou, ele tirou o capacete, tá ligado? Não botou de volta. Não, ele chegou, pô, ele chegou. Ele trocou ideia com o cara lá, viu as plantas gigantes, não sei o quê. Capitão Phillips, então, parou a sua moto e pegou uma amostra. Já virou uma moto? Já virou uma moto, né, mano? Ai, meu Deus do céu. Ele pegou a amostra de fezes e colocou no seu analisador de bordo. Caramba, vai ter um analisador. Colocou assim no bolso. Da roupa dele, assim, né? Tipo, não, eu. Meu Deus. Merda. Meu analisador de cocô. Acabou com o analisador. Meu analisador de cocô. O negócio vai analisar, tipo, pedra, mineral, tá ligado? Não, sujou tudo, tá ligado? Vai limpar como? Como, né? Água, não tem água nessa porra. Ah. Ai, caralho. Caramba, essa foi boa. É. O melhor... Já virou uma moto! Ah, pô, agora eu entendi, porque como a Kel achava que ele ia passar por um corredor, aí era aqueles negocinho de segurança, tá ligado? Mas como é na areia, é uma moto mesmo. Virou uma moto de rali o bagulho, com aquele número na frente ainda, tá ligado? 43. Caramba, velho. É, eu só imagino como vai ser o cara, caramba, o cara pilotar uma moto. Com a roupa de astronauta. Em Marte, tá ligado? E o efeito da gravidade vai fazer o quê? Caramba. Só não pode passar numa rampa, né? Senão ele vai pra Terra. Pois é. O Capitão Phillips, então, parou sua moto. Pegou uma moto de fezes. E analisador de bordo. Ai. Era umas fezes de quitéria. Sacanagem. Por isso que ela tava paradinha lá no meio do nada. Tava dando um risco. Por isso que ela disse: não vai pra aí não. É por isso que achou resquício de. Não, pô, é por isso que achou resquício de material biológico, tá ligado? Cocô no deserto. Ai. Colocou no seu analisador de bordo. É, e o resultado mostrado foi inconclusivo. Ixi, Maria, e fudeu. Chegando à base 42, Capitão Phillips estranhou as portas abertas. Vixe. Tá boa. E protas? Portas de prótons. São as protas. Inclusive, as protas. Capitão Phillips entrou na base 42 e não encontrou ninguém. E todas as jaulas estavam. Calma, que é só uma frase. Tá igual o Wood. Conta tudo. Ah, e todos morreram. Beijos. E nesse momento, o seu radar de bordo apitou. Vixe, Maria, mais cocô. Que merda. Alienígena cagão! Ele tem tudo de bordo, né, cara? Analisador de bordo, radar de bordo, porra, tudo de bordo. Peraí, radar tudo bem, analisador foi foda. E analisador de merda, hein? É o futuro, porra. É verdade, né? Não vai perder tempo, hein? Pra um laboratório, o laboratório tá em você. Ele vai que ele provou, né? Pegou assim no chão... Acho que é merda. Não tem gosto de ração. Não tem gosto de macarronada. Então. Não deve nem feder, né? A merda de Marte deve nem feder, porque a propagação do ar é uma bosta, né? É. Ai, ai, bom, vamos lá. Um foguete chegava a Marte. Caralho. reação da galera. Fudeu. É foda. Não, tipo, a gente, eu preparado pra um negócio agora, um foguete chegou. Porra, então ainda quer um final foda, tá vendo? É, mas aí que tá. Tem que ter um negócio aí, ó. Vê só você na tua vez, tu. Vou botar um negócio aqui bem massa pra tu. Stop. Pô, isso aí é top, dá pra fazer um monte de coisa. Segundo os registros, o próximo foguete vindo da Terra só deveria chegar na semana seguinte. Eita, e sim, hein? Segundo os registros, o próximo foguete a chegar da Terra só deveria chegar na... Caralho! Era uma vez um astronauta... Nossa senhora! Uma frase da Kel igual a 4 Twitter. E ele morreu. Todo mundo achando que é um foguete de transporte, mas não, é um míssil, tá ligado? Deixa eu ficar quieto. A lataria do foguete era negra, com o símbolo dos exterminadores. Eita, boa! Pior que ele falou exterminadores, eu fiquei pensando nos caras que vêm matar barata, tá ligado? Mas esses são os detetizadores. Chegar nos detetizadores. Oh, não, cubram as plantas. Muito bem, senhoras e senhores, vamos dar aqui a nossa primeira pausa, né? Pra ler aqui o que aconteceu até agora aqui na nossa história em Marte, né, cara? Nossa estranha história em Marte aqui. E começa assim, era uma vez uma base em Marte e o radar captou algo. Nada poderia voltar pra Terra. A base em Marte visava terraplanar o planeta. Mas na verdade eles só pegavam um cocô. Eles queriam lotear Marte para fazer novas residências. Capitão Phillips estava indo para a área 43 do planeta para verificar os dados da biosfera. Porém, no caminho foi interceptável pela responsável, Quitéria, que o avisou sobre as crateras naquela área. São as cavernas, na verdade, né? Phillips disse: mas o que há? Velhinho. Que velhinho. Ah, uma cenoura. Como é o nome daquele personagem? O... Hortelino, troca letras. É o Hortelino. Capitão Phillips. Isso é tu, isso é tudo, tudo, pessoal. Quitéria então respondeu: encontramos resquícios orgânicos estranhos. E ele falou: foda-se. Foda-se. Mesmo com o aviso, ele continuou sua jornada. Chegando à biosfera, percebeu que as plantas estavam gigantes. Capitão Phillips então foi ter com seu amigo Giocondo, o italiano brasileiro, sobre o processo de fertilização. O capitão perguntou: como é que tá o processo? E Giocondo respondeu: tire o seu capacete e você verá. Capitão Phillips então retirou o seu capacete e conseguiu respirar. Tipo, isso aqui também. Isso aqui também não explicou nada, bom, né? Vê só, Giocondo respondeu: tira sua capacete e você verá. Só que ele tira pra respirar, tá ligado? Tipo, foda-se também. Não, eu até. Você como... vai ver, ele não vê nada, ele só respira. E o outro que perguntou: como que tá o processo de fertilização? Tipo, o cara não perguntou se tem oxigênio nem nada, né? Tira o capacete aí. O Capitão Phillips, como do jeito que ele é, ele tirou mesmo, foda-se. ele tá atacando um foda-se, né, cara? Velhão de NASA já, tá? Capitão foda-se, tá ligado? Capitão foda-se. É que ele tá desgostoso. É, pô. É que ele já tá muito tempo em Marte, ele já tá cansado, estressado, tá ligado? Aí ele já tá. O cara tá gago da falta de oxigênio, maluco. Não aguenta mais. Pois é. Surpreso com a evolução do planeta, ele decidiu pegar os dados. Mas o seu comunicador tocou. Eram cientistas da base 42. A base 42 era a base onde eles testavam o comportamento dos animais vindos da Terra. Quando tiver frase assim que não dá pra respirar, já sabe que é da Kel. O Os cientistas informaram que 3 cachorros haviam sumido, o que explicava o cadáver do astronauta que eles encontraram semana passadão. Capitão Phillips então subiu no seu transporte de 2 rodas. Segurança de shopping, né, Capitão Phillips? Puta que pariu. Como é o nome dessa porra? É Segway. É um negócio assim, é Segway. Sei lá, mano. E foi, esse bagulho é tão bizarro que não deve ter nem nome. Deve ser só a marca que fabrica, tá ligado? Tipo Bombril, Danone. E foi para a base 42. Depois de 1 hora de deslocamento, encontrou algo no meio do caminho. Eram fezes. Capitão Phillips então parou a sua moto, transformou aqui, Transformers. Já, a gente já sabe que os Autobots estão no esquema. Pegou uma moto, na hora de parar, né? É porque na hora de parar, as rodas elas ficam mais longe, tá ligado? Pra estacionar melhor. Aí vira tipo uma moto. Caralho. Pegou uma amostra de fezes e colocou no seu analisador de bordo. O resultado mostrado foi inconclusivo. Chegando à base 42, Capitão Phillips estranhou as portas abertas. Capitão Phillips entrou na base e não encontrou ninguém. Todas as jaulas estavam abridas. Eita, caralho. Nesse momento, seu radar de bordo apitou. Um foguete chegava a Marte. Segundo os registros, o próximo foguete a chegar da Terra só deveria chegar na semana seguinte. A lataria do foguete era negra, com o símbolo dos exterminadores. O foguete explodiu assim que tocou a atmosfera rarefeita de Marte. Caralho, velho. Caralho, fudeu mesmo. Exterminaram os exterminadores, ou seja, fudeu. Exterminaram os exterminadores, é foda. Uma cápsula de emergência pode ser vista voando. Nossa senhora, uma cápsula de emergência. Chegou a implodir. Pode ser vista voando. Caralho, que merda. Então uma mensagem foi dita para todas as frequências de rádio. Ah, danadinho. Tu destruiu meu foguete. Aí ele fala uma mensagem muito importante. Todas as frequências de rádio mesmo. Aí ele fala, muito importante. E aí é que eu, sei lá, continua com tipo. No rádio. Todos ficaram surpresos. Todos ficariam surpresos. E aí volta pra mim. Tipo aquele diálogo lá que a gente falou lá no 8 de Asas, né? Presidente dos Estados Unidos da América. Presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, da América. Abraham Lincoln. Dos Estados Unidos. Da América? Vamos lá, então. Puta, já sei. Já sei. Ei, pô, fudeu. Quando ele fala assim, pum. Vamos lá, então. A bomba de hidrogênio explodiu com sucesso. What? Caralho, velho. É, malandragem. Caralho. Que bom que não sou eu agora. Pô, isso é uma referência clássica de terraplanário, caralho. É uma referência clássica sobre terraplanar? Que clássico é esse, mano? É uma referência clássica de literatura, de filme, o caralho, pra terraplanar um planeta, etc. Capitão Kirk. Já era, eu já escrevi Capitão Kirk, agora se vira. Acabou de entrar um personagem novo na história. Tá bom. Capitão Kirk desceu bem fácil. Ai, meu Deus. Capitão Kirk abriu a cápsula de emergência. Eita, pô! Caralho, véi. Essa foi foda. Ainda eu não ia falar isso, não. Mas tudo bem. Estranha história é isso aí. A grande explosão devastou toda a área 43. Acabou com as plantinhas. Agora fodeu, né? E o cara pegou o que tava sendo montado e jogou na lixeira do banheiro. Matamos Giocondo. Ah, Giocondo, Quitéria, foi tudo pro saco. A Marquitéria tava no meio do caminho, pode ser que ela tenha sobrevivido. Ela ficou assistindo, né, a luz assim, ó. Oh, que bela explosão atômica. Ela foi pra caverna. É, né? A grande explosão devastou toda a área 43, acabando com os planos de terraformar Marte. Terra usar. Eu acho que é terraformar o negócio, acho que não é terra. É verdade. Acho que é terra formar mesmo. Terra planar é você deixar plano. Terra planar é quando vem 400 caminhões de barro e vai aterrando tudo. Exatamente. Pô, o Wilde estragou tudo, cara. Nada disso. O Capitão Kirk, foda-se. Não, aqui é só uma narrativa. E agora pode voltar nele, olha lá. Ele abriu, é você. Tá porra. Quitéria foi em direção a Capitão Kirk, abraçando. Eita, caralho, velho. Puta, eu já sei o que tá acontecendo. Ou não, né? Porque agora é a vez do Wilde. É, o Wilde tá o destruidor nesse programa aqui. Vai fuder tudo. Kirk falou, acho que cheguei a tempo com a bomba. Imagina se ele tivesse chegado um pouquinho antes, ia pegar a Quitéria dando um barro lá no meio de nada. Ai, meu Deus. Ai, caralho. O que que falou? Acho que cheguei a tempo com a bomba. Quitéria respondeu. É isso mesmo? Acabou aí? Caralho. Algo muito importante. Sussurrando. Ai, meu Deus. Não. Com voz de preocupação. Agora precisamos encontrar nossa mãe. What the fuck? What? Pode ir. Eu não sei se viu essa porra. Caralho, velho. Todo mundo. Não, eles são. Marido e mulher, tá ligado? Porra. São irmãos. Caralho, velho. Essa foi a frase mais bizarra da história. Mesmo com a situação na base 42, Phillips voltou correndo para a base 43. Oxi. Correndo. Caralho. O Phillips tá igual os do pica-pau. Vai pra lá, vai pra cá. Vai pra lá. O cara tá louco, né, mano? Eu quero o capitão lá, tal. 10 anos em Marte, daqui a pouco destruindo tudo. Ele, tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Ele não sabe mais o que faz, tá ligado? É, né, cara? O Phillips voltou correndo. Ele não voltou de motinha? Ele foi correndo. Ah, meu irmão, é Segway, é moto. Não, isso correndo não é literal. Ele voltou a milhão. Voltou a milhão para a base 43. Preocupado com seu amigo Giocondo. Oh. No caminho, Phillips tentou contato com a central, mas não conseguiu retorno. Vixe Maria. Marte comprometida. Pi, pi, pi, pi. Tava ocupado, né? Deixe seu recado após. Chamada a cobrar. Não entendi o que estava acontecendo. Continuou seu caminho e viu algo no horizonte. Era uma tropa de exterminadores armados com rifles. Como assim? Não tinha explodido o bagulho do exterminador? Ah, mas vai saber, né? Se eles já estavam por aí. Marte é grande. Ah, mas foda-se. É. Tropas estelares agora, né? Que eles moram marchando assim com as armas. Acelerou então sua motinho em direção à base 43. Pô, ele acelerou sua moto em direção à base 43, mas vai passar por cima da tropa? Mas a tropa tá no horizonte, tá atrás dele ou tá à frente? Tá na frente dele, né? Você anda olhando pro horizonte na sua frente ou atrás? Mas Mas pra mim ela não tá tão longe assim, não. Não tava perto, não. Pra mim, essa tropa aí tava mais longe. Não, a tropa tá longe, mas. Ele tá bem longe. A tropa tá longe, mas ele tá indo na direção da tropa, não tá? Você não olha pro horizonte na sua frente? Ele tá indo naquela direção. Acelerou a moto na direção que ele já tava indo, ele simplesmente acelerou a moto. Ele vai passar por cima da galera. Então deixa ele ir pra cima da galera. Tá caralho, o Felipe tá doideiro, mano. Ih, o Felipe é foda, não tá maluco. Foi nesse momento que rochas foram atiradas para cima no local da explosão. Ixi, Mari, eu já sei o que eu vou fazer. Só espero que a Kel não me... Eram criaturas marcianas. Metade inseto, metade aracnídeo. Finalmente os marcianos chegaram, meu. Caralho. Ai, meu Deus do céu. Caralho, véi. É, maluco. Criaturas marcianas, metade inseto, metade aracnídeo. Beleza. Cara, beleza. Até amanhã, gente. Beleza. Obrigado. Semana que vem. Beleza, né? Os exterminadores chegaram ao local onde havia a base 43 anteriormente. Porra, que prazinho. É por isso que ela pensa, é por isso que demora muito, porque ela tá criando uma frase longa. É, também. Mano. Ai, ai. Vai lá, Bird. Olha aí, que legal. Os caras estavam marchando pra outra direção, entendeu? Quando o Philips viu os caras, a gente pensou que os caras estavam marchando pra cima do Philips, né? Mas os caras tá marchando pra base 43, maluco. E o Philips tá indo junto com os caras. Vamos lá. Os soldados pegaram seus lança-foguetes e começaram a atirar. Eita, Giovana! Começar, hein? Eita. Os soldados pegaram seus lança-foguetes e começaram a atirar. E Quitéria, que também era uma exterminadora, pegou sua arma. Eita, tá saindo, hein? Caralho! Essa fera aí, meu! Ai, ai. E a seu lado estava Capitão Kirk, montado em seu mecha. Não, saiu isso! Ah, meu irmão! Eu achava que era um skateboard, tá ligado? Era um mecha. Olha só, mano! Nossa, essa capa é tão difícil, velho. Puta que pariu, velho! Era um escape, aquela... Como é que chama? A nave de fibra, né? Só que era um mecha. Isso é um mecha. Isso é um mecha. Ué, não é assim que escreve mecha? Como que escreve mecha? Escreve mecha. É assim? Eu acho que é. Tá. Nossa, que bosta. Você achou que era como? Um carro? Eu achei que era uma mecha de cabelo. Viajando que é... Ó, não dá nem pra reclamar, né? Porque se o negócio de segurança de shopping lá do Philips virou uma moto, por que é a cápsula é verdade, do Kirk, né? Virar um mecha, né? Ai, meu Deus. Legal que ele não tá, tipo, vestido, ele tá, tipo, montado. É, tipo, um cavalo. O mecha é um cavalo metálico com as asas do Pegasus de metralhadora. Caramba, velho. E ao seu lado estava o Capitão Kirk, montado em seu mecha. Vamos lá. A primeira chuva de foguetes acertou os alienígenas. E Capitão Phillips, passando de moto, sacou suas armas. Eita, porra! Caramba, todo mundo armado nessa porra. Engraçado, né? Tipo, até ontem, Marte era tranquilo, tá ligado? Era um recanto agora... de paz, né, velho? Só cientista, planta, não sei o quê e tal. Que era uma coisa maluca. A primeira pessoa que cagou no deserto, mano, fudeu tudo, velho. Eu adoro. O nego vai contar a Terra depois, né? Como que falhou lá o negócio de Marte? Tudo começou. Cocôzinho no deserto. Ai, primeira pessoa caramba. Que cagou fora do vaso. Vai ser crime na Terra cagar na rua, né, cara? Porém, Capitão Phillips não foi para o meio da batalha. Mudou sua rota em direção às cavernas. Eita porra. Sozinho, hein? Bicho é porra louca, hein? Sozinho, maluco. Todo mundo... Ah, meu irmão. Ele tava... Tá, sabe Soldado Anônimo? Não sei se vocês assistiram. Os caras treinam pra caralho, tá ligado? Pra dar tiro em iraquiano e não atira em nada, tá ligado? O Capitão Phillips tá ali. 10 anos em Marte. tá ligado? Ele sempre foi, ele foi soldado, tá ligado? Desde a, vamos lá, é no futuro, né? Terceira Guerra Mundial na Terra. E ele tava sem ação, fazia 10 anos, meu irmão, cuidando de samambaia e cagão. Cagão. O cara passou de soldado pra capitão só pegando merda. Ai, que horrível. Ai, caralho. A nuvem de fumaça dissipou-se e os alienígenas continuavam avançando. Ixi, Maria! Capitão Phillips parou quando encontrou seu amigo de uma forma inesperada. Caramba, velho. Vixe Maria. É, mano. Metade do corpo de Jocondo era reptiliano. Pô, se fosse metade era... É, metade era início, tudo bem. Agora, reptiliano? Dá um... É de Vênus, né? Ele tinha ido pra Vênus antes, ele trouxe de lá. Puta que pariu. Eu falei errado. Era metade, eu falo metade inseto. Reptiliano. Malditos reptilianos. Não. Ah, não! Cagou tudo! Beleza, Raul! Tá pior que o Raul, né? É, um reptiliano segurando um estudantil. Caralho, velho! O maior plot da história. Ah, velho, já que é assim, meu irmão, então eu vou botar um negócio muito louco também. Não, mas foi sem querer, não vamos zoar a história que é certa maneira. Foi sem querer. Não. Mas não vai... Não vai mudar pra setor de, sei lá, não. Não vai mudar. A regra do Estou História é essa, falou, tá falado. Já sei. Até tu, Brutus. Não! Não, metade de Jocondo era reptiliano. É. E ele disse, Jocondo disse, armas humanas não surtem efeito. Eu tenho uma arma pra você. Eita, pô. É o ovo que eu acabei de botar ali, porque eu sou um reptiliano. Ai, Deus. Muito bem, senhoras e senhores, vamos dar aqui a nossa segunda pausa no Estranha História pra ler essa história maravilhosa, né? Que invejaria... E Asimov tá putaço mesmo, porque ele não escreveu nada parecido com ele. Ai, caralho. Ai, meu Deus do céu. É, e começa assim, o foguete explodiu assim que tocou a atmosfera rarefeita de Marte. E ele atingiu lá embaixo, né? Foi um vácuo da porra. É a força da explosão, caralho. É. Uma cápsula de emergência pôde ser vista voando. Então uma mensagem foi dita para todas as frequências de rádio. A bomba de hidrogênio explodiu com sucesso. Capitão Kirk abriu a cápsula de emergência. A grande explosão devastou toda a Área 43, acabando com os planos de terraformar Marte. Quitéria foi em direção a Capitão Kirk, abraçando-o. Kirk falou, acho que cheguei a tempo com a bomba. Quitéria respondeu, precisamos encontrar nossa mãe. Isso aqui também tá totalmente louco. Não, entendi. Vou até anotar aqui do lado pra não esquecer dessa porra dessa mãe. Caralho, velho. Quem foi que escreveu isso aqui? Porra, foi Raul. Ai, caralho. Mesmo com a situação da base 42, Phillips voltou correndo para a base 43. Qual que era a situação da base 42? Tava tudo vazio, tá ligado? Puta que pariu. Vou até anotar também que na terceira parte vai ter a revolta dos planetas macacos. Ai, César. Você não, macaco. Vamos lá então. Mesmo com a situação da base 42, Phillips voltou correndo para a base 43, preocupado com seu amigo Jocondo. No caminho, Phillips tentou contato com a central, mas não conseguiu retorno. Não entendi o que estava acontecendo, continuou seu caminho e viu algo no horizonte. Era uma tropa de exterminadores armados com rifles. Eita pô! Acelerou a moto em direção... Nossa, esse Capitão Phillips é fodão, eu gostei muito dele. Um cara de moto, Marte, armado, correndo e metralhando todo mundo. Pô, Ele não quer saber, tá ligado? Ele quer kill some nazis, tá ligado? Insect nazis. Acelerou a moto em direção à base 43. Nesse momento, rochas foram atiradas para cima no local exato da explosão da base. Os bichos também, né, mano? Jogou as pedras pro céu. Que porra foi essa, né? Ele falou, só tá errado, caralho. Então eles são fortes pra caralho. Eram criaturas marcianas, metade insetos, metade aracnídeos e metade reptilianos. Aqui. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Os exterminadores chegaram ao local onde havia a base 43 anteriormente. Os soldados pegaram seus lança-foguetes e começaram a atirar. E Quitéria, que também era uma exterminadora, pegou sua arma. E a seu lado estava Capitão Kirk montado em um meca. What? Puta que pariu, aquela tá demais, cara. Puta merda. A primeira chuva de foguetes acertou os alienígenas e Capitão Phillips, passando de moto, sacou suas armas. Esse cara, olha esse cara, velho. Pelo amor olha de aí, Deus. Véio. Começa a tocar aquela música You Could Be Mine, tá ligado? E, boa, de Guns N' Roses, tá ligado? É a frase seguinte que ele vira lá. E ele vai em outra direção, cara. Ele avançou, pô. Ele avançou, porque ó, os bichos saíram de dentro das cavernas. Ele passou metralhando e entrou na caverna. O bicho é foda, mano. Depois de Pit Peitão. Não, o bicho não saiu da caverna, não. A caverna é do outro lado. Não, mas embaixo da terra. Não tem um monte de caverna embaixo da terra? É onde os bichos moram, onde estavam os resquícios lá biológicos. Ele passou pela galera e entrou lá dentro, tá ligado? Falou, foda-se, eu vou no coração dessa porra. Olha aí, ó. Sabemos aí quem são os descendentes de Pit Peitão. Capitão Phillips. Porém, Capitão Phillips mudou sua rota em direção às cavernas. A nuvem de fumaça dissipou-se e os alienígenas continuaram avançando. Capitão Phillips parou quando encontrou seu amigo de uma forma inesperada. Metade do corpo de Giocondo era reptiliano. Puta que pariu, cara. Tanta coisa pra falar, velho. Tanta coisa pra falar. Só falta aparecer um templário cavalgando, velho. Vai ser muito louco. Um templário lá do Stone Stories. Do Raul, né? Já tem, né? O Kirk, o templário Mecha. É que tirou um mega do cu, tá ligado? Virou o relógio dele, né? Virou um cavalo. Não, mas eu já expliquei. Todo mundo achou que era só uma cápsula de escape, mas não, era um mega. Por isso que tava voando, tá ligado? Giocondo disse: armas humanas não surtirão efeito. Eu tenho a arma pra você. Mas eu preciso que você confie em mim e desça até a última caverna. Eita, foi boa, hein? Eita, Giovana. É a caverna do Batman. Agora bate caverna. E aí o cara viu outro reptiliano. Não, tudo bem, segunda-feira. Não... Vamos lá. Capitão Phillips disse... E é isso, né? Não, sacanagem. Eu chego e fiquei, olha a sombra! Capitão Phillips disse, eu confio em você, meu amigo. E nossa, que... Disse, que bosta, não. Era melhor ter deixado pro Wilde. Tá bom. Pô, né? Já que ele confia, fazer o quê, né? É, né? Tudo bem. Phillips ajudou o Giocondo a subir na garupa da moto e eles foram. Foram pra caverna. Nossa, cara, vocês estão de sacanagem. Que bosta. Eles foram da caverna de moto. O Giocondo na garupa com o rabinho pendurado assim de réptil balançando. Ah, meu irmão, não fui eu que fiz eles ficarem de boa, tá ligado? Ao lado deles vinha Capitão Kirk e Quitéria no meca de Capitão Mecha, skateboard, cozinha, exato. Eletrolux pra sempre. Da Electrolux é foda. Ai, meu Deus. Nossa, essa cena tá bonita, hein? Um maluco descendo de moto numa caverna subterrânea em Marte com um reptiliano na garupa. E do lado voando um cavalo do Pegasus de metal com o Kiki Ekiter em cima, mano. Ai, meu Deus do céu. Beleza. Ao chegar no fim da caverna, Giocondo abre uma porta escondida. Nossa senhora, virou Game of Thrones, tem uma porta no final da caverna. Caramba. Não, e outra, eles já chegaram lá e foi tranquilo, tá ligado? É, né, cara? Ai, caramba. A fechadura da porta era um buraquinho pra enfiar o rabo do Giocondo, tá ligado? Ai, Giocondo chegava lá e fazia cocô no banheiro dele, por isso que a Quitéria achou os negócios. Olha aí, ó. Era os cocô reptiliano do Giocondo. Por isso que não identificava, né? Puta, era o Giocondo que tava cagando por aí, cara. Giocondo cagão. Que cagão, velho. Coitado de Giocondo, ele não fazia isso, não. Ele falou: esse é um antigo compartimento de minha nave, pois eu sou de Vênus. Eita. Vamos tirar ele daí. Ele não é marciana, não, cara. Olha isso aí. Por isso que ele é reptiliano. Olha, vamos aí ajeitar isso. Tá explicado essa porra. Nossa, mano, eu tinha pensado num bagulho totalmente diferente. Eu tinha que a história. Mas Giocondo não havia visto o inseto lá dentro, que o decapitou. Meu Deus. Puta, velho, não acredito. Cara, não, velho. Mano, você matou o Giocondo, velho. Caralho, velho. É Marte, mano. Coitado. Marte é... O cara passou aquela patinha de barata, sabe? Com aquela serrinha. É. E aí... Não, era um aracnídeo metade louva-a-Deus, tá ligado? E... Puta. Caralho, vamos lá. Captain Kirk começou a atirar com o seu beca. Boa. As balas não faziam dano, mas afastaram o insectoide. Eita, caramba! Quitéria correu até a nave de Giocondo e abriu. Eita, caramba! Eu acho que eu e o Febrinho estão na mesma sintonia da questão da arma, velho. Mas vamos lá. Puta, cara, isso é história do inferno, não dá. É muito difícil, cara. Aquela bomba que eu joguei não tinha nada a ver, mano. Era um puta. Era outra coisa que eu tava pensando. Ele já mudou tudo aí, já. Vixe, Maria. E sem falar que ele tava, tipo, ele tinha acabado de chegar num mistério. Aí quando vem, tu coloca outro mistério do foguete chegando. Eu, caralho, bicho. É, não tem como. As mentes pensam muito diferente. Dentro da nave estavam todos os animais que estavam no, na área 42. Puta que pariu. Caramba, velho. Caralho, eu tô com... Puta, já sei. Todos inconscientes, com um soro plugado em suas veias. Eita porra. Puta que pariu. Lembra daquele negócio da arma? Tipo, já era. O que eu tava pensando já era. Agora vamos pra outra ideia. Plano D, plano D. E na outra extremidade do soro, recebendo o líquido vital, estava a mãe de Kirk e Quitéria. Caraca, a véia tá sugando os bichinhos, velho. É, maluco, aí tá... Por que ela tá ali? Lado. Tá, seu corpo era gigante, composto de dezenas de tentáculos. Deus. A mulher é ter também, mano. Já tem inseto, já tem réptil, agora tem um polvo. A gente não conhece nada do universo mesmo, né? Ah, velho, pras coisas que eu escrevo, isso aqui faz muito sentido, velho. Já dá pra emendar no Estranha História Hentai que a gente ia fazer no futuro. Ai, que horror. Ela era uma oriental. Seus olhos puxados. É, vamos lá. Uma voz telepática falou com todos do grupo ao mesmo tempo. Ixi, Maria. É o Febrino. E a voz disse. Busquem conhecimento. É o ET Bilu? A voz falou. Dois passos para trás. Ah, está bem. Está bom. Não avance mais. Eita, não sei se eu falo, se a Raquel fizer coisa errada aqui, vai dar uma merda do caralho, mas vamos lá. Eu achei que ele ia falar, e a voz disse. E a voz disse, eita, caralho. É, a voz telepática falou com todos do grupo. Me deem o sangue de vocês e Marte poderá ser salva. Caralho, velho. Putz, o Capitão Phillips não sabe que essa criatura é a mãe do Kirk da bactéria. Verdade, bem lembrado. Capitão Phillips deu um tiro em um dos tentáculos. Puta, eita, que pariu, velho. Eu ia mandar um e disse, mas eu esqueci, agora já foi. Eu não tinha pensado nisso, não. Eu dava logo na cara dela. Você deu um tiro na sua cara, explodiu a cabeça. A metralhadora do Mecha pairou na têmpora de Phillips. Eita, cara. Tu tá maluco, caralho? Tira na minha mãe, porra. Tua mãe é feia pra caralho. Capitão Phillips deu um tiro nos tentáculos e a metralhadora do Mecha pairou na têmpora de Phillips. Quando o comunicador de Quitéria tocou. Caralho. Ou seja, se fode aí que é. Ai, mano, tudo bem. E ela falou alô. Alô? Não diga alô, diga olá, Dani. Não diga. É, vou de companhia, né? Ai, caramba. Os exterminadores precisavam de reforços, pois estavam sendo exterminados. Os exterminadores. Isso foi o quê? Foi um narrador que falou, tá ligado aí? O Quitéria tocou. Aí veio uma voz do Herbert Richards, tá ligado? Os exterminadores precisam de reforços. Enquanto isso, na superfície de Marte... Os grunhidos dos alienígenas eram ouvidos do lado de fora. Ixi, Maria. Tô chegando, meu velho. Pensando em um bem maior, Quitéria disparou contra sua própria mãe. What? Deu, velho. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Não, mas eu pensei numa parada também. Gente do céu, o que tá acontecendo? Capitão Kirk, possuído pela fúria, aponta sua arma para Quitéria e pergunta: eita porra, me jogou a bola pra mim. Segura aí. E pergunta: não tem o que fazer muito, não. Bota assim: você está louca? Por que você matou nossa mãe? Eita caralho. Por que matou essa criatura octópode com a cara da nossa mãe? Que matou a aberração da natureza. Você está louca porque matou nossa mãe. Vamos lá então. Você está louca porque matou nossa mãe? Pois a natureza sempre encontra um meio. Respondeu Quitéria enquanto os animais se libertavam do soro. Puta que pariu. Caramba, minha ideia, letra D, pode voltar agora, quem sabe. Minha ideia é 45Z. O meu plano D pode voltar agora, quem sabe. Se aproveitando do momento, Capitão Philip dá um tiro na cara de Capitão Kirk. Meu Deus, o que você tá fazendo? Por quê? Só pode haver um capitão. Meu Deus do céu. Você acabou de destruir o melhor herói que o Stan Lee já teve, porque agora ele virou um vilão, mano. Foda-se. Puta que pariu. Caralho, velho. Foi foda. O Will até falou baixo. Não, velho. Por essa eu realmente não esperava, velho. Caramba. Caralho, velho. Essa foi total George Martin. E ela matou logo o personagem que ela criou, tá ligado? Então, o cara montado no Pegasus. Ela passou a semana toda planejando quando ela ia colocar esse personagem na hora e tal. Fez a gente acreditar que foi... Ah, foi sem querer, eu falei errado, tá ligado? É, né? E agora ela matou o cara, velho. Eu vou ver se... Eu vou passar uma bola aqui, vai ser louco. Eu tô com uma ideia aqui, vamos lá. Nesse momento, o Capitão Phillips deu um tiro na cara do Capitão Kirk. Quitéria caiu em prantos com a morte do seu irmão, mas nada daquilo importava, pois os alienígenas chegaram. Agora, fodeu. É, e você matando as pessoas e tá ajudando pra caralho. É, pois é, né? Leões lobos, onças, rinocerontes, elefantes, todos se erguiam dentro do compartimento, prontos para a vingança. Ih, caralho, boa! Vamos lá, Kael, tá fácil, esse tá fácil. Ai, caramba. Aí ela fala, Capitão Fênix deu um tiro na cabeça de quem tá. Meu Deus do céu. O negócio do cara é matar. Quem diria, filho? Quem diria que a gente ia gravar com R.R. Kelly? Ai, caraca. Capitão Phillips sacou novamente suas armas. Tem 8 armas em cada mão, né? Aqui tá sacando arma. É, não. Ele tinha acabado. Ele já tava com a arma na mão. Ele tava fazendo malabarismo com aqueles malucos do faroeste, tá ligado? É aquele estilo de Dave May Cry, tá ligado? Gunslinger, que ele fica fazendo malabarismo e não sei o que com as armas, tá ligado? Captain Phillips, com suas armas, partiu junto com os animais. Lembrando que ele tá de moto, hein? Cara, olha essa cena. O maluco de moto, com as armas, um monte de bicho vindo atrás e correndo contra um exército de alienígena. Puta que pariu. Voltou, ele voltou, senhoras e senhores. Os Capitão Phillips voltou. É. Pô, ele acabou de matar um cara inocente, mas ele voltou. Ai, cara. Inocente o caralho, o cara destruiu tudo lá, quase matou o Yocondo, coitado. Pior que é verdade, né? Ele destruiu as plantas do bagulho, mano. É, mano. Mas vamos lá. Que Téria foi pisoteada. Ela ficou parada. E outra manada. Ai. Já sei. É, por causa do sangue da mãe... É, vou botar da mãe dos irmãos. Vamos lá. Por causa do sangue da mãe dos irmãos, os animais transformavam-se em monstruosidade. Eita, porra! Caralho. É claro, meu irmão, porra, se lança-míssel não tava funcionando, meu irmão, não é um leão que vai matar os insetos de Marte, não. Exato, né, e o Giocondo mostrou pra eles aí, ele falou, tem aqui a arma, é o sangue da mulher, né, cara, o tempo todo foi. Talvez ela queria um pouco de sangue deles pra completar lá a química e depois pedir pra eles matarem ela, alguma coisa assim, sei lá. Vamos lá, então. O sangue também mutou Phillips em uma aberração. Ih, caramba, velho. Caramba, velho. Mas como? Ah, deve ter pego na moto dele e foi espirrando. Phillips e os animais atacaram os alienígenas, encontrando o que restava dos humanos e se vingando de uma vez. Olha que merda. Caralho! Mano, muito bom. Aí, meu irmão. Vamos lá. Rifles cercaram as aberrações terráqueas enquanto um general disse: nenhum desses monstros podem voltar à Terra. E todos foram exterminados. Eita! Como assim? É o ciclo, cara. É, maluco. Caraca, mano. Que ela ficou em choque. Deu um tiro na cara do Kirk? Não, tudo bem. Matou os monstros? Nossa, não acredito. Mas matou o Phillips, pô. A Quitéria tá lá escondida. Que ela o Phillips já não era mais Phillips faz mil anos. Nossa, a Quitéria deve ter virado uma gosma de monstro, porque ela ficou lá no chão. Virou a nova rainha, né? É, ela tava em prantos lá, enquanto, tipo, bad rinoceronte e elefante pisou em cada centímetro quadrado de corpo dela. Ai, caralho. Muito bem, senhoras e senhores, fechando aqui a terceira parte do Estranha História, hein? Chegamos aí a um final aí, uma mistura aí de H.G. Wells com Stephen King. Muito bom. Tropas estelares. Tropas estelares. Vamos ler aqui então o final dessa história maravilhosa, né? Que vão comprar da gente, obviamente, pra fazer o próximo filme de Marte aí. E começa assim, ó. Eu preciso que você confie em mim e desça até a última caverna, né? Esse aqui é o Giocondo falando com o Phillips. Capitão Phillips disse: eu confio em você, meu amigo. E eles desceram. Ai, que merda. A próxima frase. Caramba, velho. Phillips ajudou o Giocondo a subir a moto e eles foram pra caverna. Tipo, caralho. Não tem o que fazer, mano. Caralho. Eu confio em você. Porra. Ai, caralho. Ao lado deles vinham Kirk e Quitéria no meca do esse meca cavaleiro do Zodíaco aqui ficou demais, cara. Ao chegar no fim da caverna, Giocondo abriu uma porta escondida. Ele falou: esse é um antigo compartimento de minha nave, pois sou de Vênus. Cara, isso aqui é muito high ficção científica, né, mano? mas Giocondo não havia visto o inseto lá dentro que o decapitou. Puta, por isso que o Felipe ficou putaço. Porque o amigo dele morreu, ele perdeu as estribeiras, cara. Caramba. E eu, depois o inseto, foda-se. É verdade, né? Ficou lá do lado assistindo. Ele ficou assistindo só. É verdade. Capitão Kirk começou a atirar com seu mecha. As balas não faziam dano, mas afastaram o insectoide. Quitéria correu até a nave de Giocondo e abriu. Dentro da nave estavam todos os animais que estavam na área 42. Estavam. Todos encontraram. Todos inconscientes com o soro plugado em suas veias. E do outro lado do soro, recebendo o líquido vital, estava a mãe de Kirk e Quitéria. Olha aí, maluco. Puta que pariu. Seu corpo era gigante, composto de dezenas de tentáculos. Uma voz telepática falou com todos do grupo ao mesmo tempo. Me deem o sangue de vocês e Marte poderá ser salva. Capitão Phillips deu um tiro em um dos tentáculos e a metralhadora do Mecha pairou na têmpora de Phillips. Quando o comunicador de Quitéria tocou, os exterminadores precisavam de reforços, pois estavam sendo exterminados. Ó, aqui já podia ser o exército lá fora, hein? Eu imagino de que, tipo, eles mandaram isso aí na frequência, tá ligado? Só que, tipo, todos os exterminadores ouviram, tá ligado? Por isso que no final chegou a galera. Aham. Uhum. Os grunhidos dos alienígenas eram ouvidos lá de fora. Pensando em um bem maior, Quitéria disparou contra sua própria mãe. Capitão Kirk, possuído pela fúria, apontou sua arma para Quitéria e pergunta: você está louca? Por que você matou nossa mãe? Pois a natureza encontra um meio, respondeu Quitéria, enquanto os animais se libertavam do soro. Nesse momento, Capitão Phillips deu um tiro na cara do Capitão. Cara, essa parte aqui foi muito gratuita. Cara. Né? Foi a bala mais gratuita da história de Marte. Cara. Caralho, velho. É, ele ia morrer mesmo, todo mundo morrendo no final dessa porra. Não venha com essa não. Não venha com essa não. Podia ter sido tudo diferente até. É, né? Você sabe quem morreu também, que é no final? É. William Wallace, mas nem por isso ele foi um filho da puta enquanto ele tava vivo. Caramba, velho. Caralho. Quitéria caiu em prantos com a morte de seu irmão, mas era daquilo que importava, pois os alienígenas chegaram. Leões, lobos, onças, rinocerontes e elefantes se ergueram para a vingança. Capitão Phillips, com suas armas, partiu com os animais. Essa cena foi bonita demais, cara. Puta que pariu. Parece aquela cena do Jurassic Park, do cara de moto com os dinossauros. Não. E outra coisa, velho. Tipo, imagina, todo mundo se levantando, tá ligado? Os animais andando de quatro patas, daqui a pouco eles se erguendo também, ficando com um corpo gigante e tal, se transformando em monstro, tá ligado? Porque e foi... Phillips à frente, tá ligado? Também se transformando. Exato, né? Tá, os caras foi exército contra exército, transformando enquanto corria. Puta que pariu, maluco. Por causa do sangue da mãe dos irmãos, os animais transformaram-se em monstruosidades. O sangue também mutou Phillips em uma aberração. Phillips e os animais atacaram os alienígenas. Encontraram o que restou dos humanos, se vingando de uma vez por todas. Rifles cercaram as aberrações terráqueas e um general falou: nenhuma dessas monstruosidades podem voltar à Terra. E os exterminou. Puta que pariu, caralho. Você é louco. Esse final foi louco. Mano do céu, cara, eu tinha umas ideias que... Mano, foi muito longe do que eu tava... Nossa, mano. Eu achei que no final o Felipe ia encontrar a Quitéria, eles iam pegar os dados lá da planilha Excel que ele pegou no começo e refazer as plantinhas de Marte e todo mundo ia ser feliz, né? Ó, sabe o que eu tava pensando? Eu até pensei numa coisinha um pouco cruel. Eu pensei o seguinte: o bagulho das plantas tinha dado certo, os animais tinham fugido... E os animais não tinham morrido por Marte. Então, começou a dar certo. Só que os humanos dali não poderiam voltar. Então, o que os caras fizeram? Os caras da NASA mandaram um míssil pra explodir aquela bomba lá de hidrogênio mesmo. Isso, pra você terraformar um planeta, seria essencial. Você explodir bombas assim, né? Pra você criar uma atmosfera. Só que é mó complexo. Tem que ficar explodindo direto durante milhares de anos. E essa bomba ia explodir pra jogar o hidrogênio ali, pra fazer ainda mais essa terraformação, ia matar os humanos, tá ligado? Porque os humanos não podiam voltar pra casa, pensando na frase do Wilde. Então Marte ia ficar bonitinha, povoada por animais e por plantas que iam se adaptar àquele lugar. Esse era o meu... Mas nossa, passou muito longe disso, cara. Nossa, nada a ver. A minha ideia inicial foi sempre ter o confronto alienígena, tá ligado? Uhum. Aí, tipo, esse negócio de, animal sumiu e não sei o que e tal, era porque os alienígenas já estavam agindo, tá ligado? Mas, tipo, toda vez aí tinha outro negócio que levava pra longe, tá ligado? E aí, tipo, quando finalmente o Felipe chegou na base 42, que acho que, se eu não me engano, foi a Kel que falou, eu não lembro quem foi, que disse, mas a base 42 já tava toda aberta, não tinha ninguém, não tinha nenhum animal, tá ligado? Eu, putz, é agora. Aí veio a porra de um foguete, eu, caralho, velho. Só que aí, tipo, eu pensei o seguinte, porra, se é um foguete, então eu vou fazer o seguinte, vai ter esses exterminadores, tá ligado? Porque eles já sabem do que tá acontecendo, tá ligado? Que são os alienígenas que estão lá naquelas cavernas e tal. Por isso também que eu botei o Capitão Phillips pra ir pra área 43 lá e ter as cavernas e tal. Ia ser uma parada até, tipo, menor do que aconteceu, tá ligado? Tem a bomba, eu, caralho, velho, essa bomba! Ai, caraca. Foi foda, velho. Mano, sei lá, eu fiquei pensando que ia ter as outras áreas, que a gente ia ir pras outras áreas, que ia ter mais coisas, mas não. Aí ia ter nove. Talvez anos, até tenha. Mas o que você que tava pensando em construir, assim? Eu tava pensando nada, me disse. Ai, mano, sei lá, eu achei que, tipo, no final eles iam encontrar a mãe dele, só que, tipo, aquela parte da nave, eu achei que, sei lá, ia ser um laboratório escondido. Na minha mente, eles estavam fazendo experiências com pessoas, por isso que o Capitão, que o Giocondo era meio reptiliano, eu achei que eles estavam fazendo algum tipo de experiência lá. Aí o Febrinho já mandou, não, ele é de Vênus, eu, putz. Não, fui eu. Fui eu. Vocês que estudaram. Mas eu mandei justamente porque esse reptiliano é o caramba, velho. A galera de Marte já é inseto. E aí tem um reptiliano, puta que pariu, não. Esse reptiliano cagou tudo. Nossa, véio. Mano. E outra coisa, pessoal. Aí eu coloquei o seguinte, porra. Porque eu já pensei, não, eles vão ter que descer nas cavernas, tá ligado? Que vai ser, o final da treta vai ser lá e tal. Aí eu falei, não, vamos botar então, já que o cara é reptiliano, uhum. Então eu vou fazer o seguinte, ele veio de outro planeta, porque ele já sabia dessa merda toda, tá ligado? E aí ele avisa pra Philips, ó, arma humana não vai dar certo não, tá ligado? Eu tenho uma parada aqui, só que a minha ideia de arma era tipo, era realmente uma arma mesmo, só que ele, aí tipo, então a gente tem que descer pra caverna, tá ligado? Bom, então já sei. Que foi até aquele negócio que eu disse pro Febrinho, que, ó, acho que a gente tá sintonizado nessa arma, tá ligado? De que, tipo, lá embaixo ia ter, sei lá, uma parada de energia, ou então, sei lá, um cristal, tá ligado? Pra juntar com essa arma e dar uns tiros mesmo que matasse esses reptilianos, não! Calma! Para com essa porra de reptiliano! Já basta não. E aí, tipo, só que aí quando vem a mãe do cara, é um alienígena gigante. Hentai. Tentaculóide. Não! Ai, na minha mente, tipo, acabou parecendo, ficou até parecido. Eu achei que, tipo, o pessoal tava fazendo experiência com animais e ia ter um exército de animais bizarros misturados com pessoas lá embaixo. Tipo, caralho. E a mãe dos caras era, tipo, a mina que fazia os experimentos. Por isso que eles iam atrás da mãe. Tá, mano, ligado? Vocês são muito high fantasy, vocês dois, cara. Eu tava pensando num bagulho mó simples. Ou eles terraformar lá daquele jeito. Aí quando veio o negócio da bomba e o Wilde falou, destruiu a base. Eu já falei, fudeu, né? Já não dá, porque eram as plantas que estavam dando oxigênio. Bom, então esses exterminadores são os caras que vão chegar ali pra matar todo mundo e acabar com as pessoas do experimento, né? Aí por isso que eu pus as tropas andando lá. Eles estão ali pra matar o cientista e falar, gente, não deu certo, fracassou. O bagulho aqui de Marte, esquece. Morreu esse projeto. Só que aí a Kel, o maluco desceu da nave e a Kel, ela dá um abraço do cara. Eu falei, puta, fudeu. Esse cara já não pode mais ser inimigo. Aí o Wilde passa, aí os alienígenas de baixo da terra. Eu falei, agora fudeu mesmo. Agora... Ah, não, velho. Porra. Não, velho, quando o Febrino falou, a estranha história de Marte, eu, putz, velho, finalmente vai ser um... Vai ser ET, né? Pra mim era certo isso, tá? Todo mundo já tava ligado que ia ter isso aí em algum momento, velho. Ai, cara, puta que pariu. Mas é isso, né, acabamos fechando tudo. A única coisa que sobrou foi a Quitéria, né? E eu pergunto pra Kel. Kel? Eu. Cadê a Quitéria? Ah... Minério tá dando tiro em cu de curioso.